Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenância de Ogum. Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenância de Ogum. Sua coroa que ele deu foi Oxalá, sua digina que ele deu foi Omulu. Oi, salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Oi, salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Ina, ina, mojubá, ina, ina, mojubá, ina, ina, mojubá, ina, ina, mojubá. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Cobalar o Exu. É muito interessante a simplicidade com que um guardião consegue trabalhar as energias à volta do protegido dele, fazendo manifestar as várias nuances das vibrações que esse protegido carrega, de forma a poder trabalhar nessa transformação, nessa alquimia de transmutação e harmonização energética. É isso que o senhor Tranca-Ruas está demonstrando através dessa conversa, desse ditado que ele está fazendo comigo. Um tranca-ruas recebendo o ditado do outro, passando e ditando para mim, para que eu possa te contar a experiência. Tranca-ruas das sete encruzilhadas é um nome simbólico. A roupagem também é simbólica. Porque esse ser não se prende a formas, nem a rótulos. Mas para melhor ser compreendido, achou por bem assumir essa denominação e esse mistério e essa força durante esse trajeto, para que você pudesse compreender melhor a atividade dele na sua vida. Então, temos aí a força sagrada Tiriri, na coordenação do trabalho com diálogos dos espíritos, com os espíritos. E temos aí o senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas se apresentando a você com muito respeito e com muita verdade, para que você esteja ciente de que essa agenda está lotada. Essa agenda vai ser cumprida. E que você pode confiar nas suas intuições. Laroixo, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir. É sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza. E agora eu não ando sozinho. e sinta-se livre para fazer perguntas. Claro. O que é que foi necessário desde um encontro, talvez, né, como mencionado, no astral, com a médium e eu, e como que isso se deu, e novamente, por que que eu sou o último a saber? Porque, para quem está ouvindo, foi assim, hoje eu ouvi, né, a entidade me dizendo aqui para realizar esse trabalho. Na verdade, já havia uma programação anterior. Desde quando nós já tínhamos nos encontrado, e eu não sei se você se lembra que eu disse que havíamos comentado naquele encontro na Casa de Cristal várias coisas, mas que você mesmo tinha pedido que não fosse dito. Fala sério. Isso era uma parte do que foi conversado. Sim, isso fazia parte da programação que já estava há algum tempo organizada. E você me disse que não era para ser comentado nada sobre essas coisas e outras. Era para manter resguardado, até porque você prefere acreditar sem lembrar. É uma escolha sua. O motivo de você aparentemente ser o último a saber é justamente a sua escolha de acreditar sem lembrar. Nossa. Fica fascinante descobrir que aquilo que se acredita e se pode ter confiança realmente tem suas formas de se manifestar na realidade. Então, naquele encontro, houve mais conversa do que foi comentado. Nós já estávamos cientes que ia ser necessário algumas mudanças, né? Algumas, na verdade, algumas progressões no trabalho, para expandir e ter mais flexibilidade e dar espaço a outras formas da mediunidade, para que outros sensitivos que já estão tendo não só a consciência de suas caminhadas enquanto dormem, quanto também esse tipo de contato onde é uma pancomunicação. O que que seria uma pancomunicação? É onde várias forças, vários seres e entidades formam como se fosse uma corrente contínua de comunicação telepática entre eles e entram em contato com a aura do sensitivo e vão passando blocos e mais blocos de pensamento, de ideias, para que sejam traduzidos pelo sensitivo na forma da mensagem. Embora seja uma novidade para o meu físico e o meu consciente, esse tipo de comunicação, nas andanças e nas aulas, ele já tinha sido esclarecido para minha alma, meu espírito. Então, eu tive mais confiança e tranquilidade de poder fazer esse experimento junto a você. Como ele já disse, ele é o programador e também executor da sua agenda de trabalho, de experiências nessa matéria, não só da vivência pessoal, não só da vivência social, nem só da vivência familiar, mas também dessas vivências que você vai tendo junto aos sensitivos, que vão te ajudando a cumprir o seu propósito, que é de acreditar sem lembrar. É, ficou clara a resposta? Sim, claro que sim. Tava ali... Ah, porque eu tô fazendo uma especial com os tranca-ruas, daí ah, eu vi, né, olha, a gente vai fazer um trabalho assim, e eu disse assim, tá bom, vou entrar em contato com a mãe Ângela então. Daí, quando eu falo consigo, daí você já meio que encaminhou dessa forma que você falou, e foi muito bom, e então, é, deu mais uma evidência aí, né, de que as pessoas não estão sozinhas e tudo tem a sua perfeição e está sendo executado, basta confiar. Sim, exatamente isso. Há toda uma equipe que vem trabalhando com cada pessoa para que haja realmente evolução e progresso na vida de cada um, desde que permita. Porque é preciso lembrar que um guardião só pode realmente te guardar e proteger se você permitir. E ele jamais vai poder te guardar, te proteger de coisas negativas que você permite. Ficou claro? Claro que sim. Ficou então, sim. Há todo um mérito por parte daquele que tem confiança na vida. Tem confiança de que está sempre bem guardado, bem protegido, bem conduzido na vida por essa família espiritual que adquiriu pela sintonia que carrega. Não tem nada por acaso, não tem nenhum privilegiado. Aquilo que um recebe, todos também já receberam. Basta tomar posse, que é a permissão e a aceitação das suas próprias forças. E também é, havia uma programação na questão tranca-ruas de que foi esclarecido e até chamado a atenção de que o nome Tranca-Ruas é respeitado e respeitável. E que não deve ser utilizado para brincadeiras. Uhum. Nem para ganhar 2, 3 ou 5 minutos de fama. Porque a fama passa. Mas a verdade permanece. Então, como houve questionamentos sobre esse dizer de um certo tranca-ruas, todos os tranca-ruas se reuniram e de comum acordo foi planejada esta agenda em favor do trabalho e em favor também daqueles que confiam nesse trabalho. Pô, eu achando que eu falei assim, pá, vou fazer um especial pros tranca, né? Nem era eu. Somos todos instrumentos da luz. Receptáculo de luz para distribuir a luz em favor de quem queira recebê-la. Então, cada um cumprindo a sua parte. Sem a sua parte cumprida, essa parte do senhor tranca-rua, de todos os tranca-ruas, não poderia estar se manifestando nesse momento. Isso é muito legal. Claro. Pergunta ao seu tranca qual que é então a mensagem assim essencial que ele não falou ainda, ou se já falou, gostaria de repetir de outra, com outras palavras, para que fique mesmo claro para as pessoas e levem para casa e talvez apliquem, assimilem, digiram para utilidade na própria vida. A mensagem principal é: não pode haver nenhuma destruição no planeta Terra. Só existe transformação. Todas as chamadas emoções negativas podem ser transformadas. Todas as sombras podem se iluminar. No entanto, o mundo, a sociedade, ensina a cada um que deve se dividir, se destruir, não se aceitar, esconder as próprias sombras, impedindo essa transformação. Senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas veio trazer a mensagem de que aceite-se, esteja íntegro em si mesmo, aceite as suas sombras, porque cada sentimento humano, na verdade, é positivo e funcional para uma transformação. Respeite-se, ame-se e torne cada vez mais real para si mesmo a sua verdade. A sua verdade não precisa ser inferior à verdade de ninguém. A sua vida do dia a dia é cheia e plena de espiritualidade. Você não precisa necessariamente viajar para algum lugar e encontrar a iluminação. Você já é luz. Desde o momento que você compreender que todas as sombras que existem em você são para que você se veja, se perceba. E cada sentimento que você julga ser negativo é apenas o excesso da repressão dos seus próprios sentires. Suas sensações, seus desejos podem e devem ser harmonizados e equilibrados quando você permite olhar para si mesmo. Portanto, não é necessária nenhuma destruição, nem de si, nem das outras pessoas, nem do mundo onde você vive. O que é necessário é deixar de usar os amortecedores que te impedem de estar consciente da sua verdade. Evitar e deixar realmente de usar os limitadores de velocidade da sua caminhada evolutiva. Deixar realmente o ego do buscador se transmutar em realização, em prática daquilo que você vai aprendendo. Você faz parte dessa transição, você está aqui porque escolheu estar presente no momento mais importante da humanidade. É da sua vibração e da harmonização de todas as vibrações que você carrega que depende a iluminação completa desse planeta. Esteja ciente de que você é uma nota fundamental nessa sinfonia cósmica e atue como é esperado de você pelos seus guardiões, tanto do alto quanto do embaixo, tanto da direita quanto da esquerda. Esteja presente para mim. Seja quem você é. Aceite-se. E a transformação será indolor. Mensagem dos seus sete tranca-rua das sete encruzilhadas. Guardião da Terra. Então, agora veio uma informação nova e eu gostaria que você perguntasse a ele, que falasse um pouco mais sobre essa posição de guardião da terra, ou atividade, né, de trabalho. Todos os guardiões que atuam no terra, a terra, que atuam em favor de cada individualidade encarnada na Terra, são guardiões da Terra. Porque estão atuando, proporcionando, incentivando a evolução da individualidade. Cada um cuidando de uma árvore para que a floresta inteira floresça. Por isso, este título, Guardiões da Terra. Seria como as babás que cuidam desses nenéns cósmicos que devem crescer, evoluir. Alguns até dando birra, empacados nas ilusões, empacados nas memórias contaminadas do passado, dando trabalho para essas babás. E tanto faz ser um guardião chamado de babá, que cuida de neném, quanto ser chamado de guardião da terra, porque atua justamente enquanto você está caminhando nessa jornada na terra. Cuidando de você, esse guardião está cuidando da harmonia do planeta, porque você está no planeta. E você, se clareando, se iluminando, vai estar atuando na iluminação de todo o planeta. Tão importante quanto uma semente é importante para a floresta. Ficou clara a resposta? Claro que sim. Nossa. Inclusive, ele falou um pouco do que eu estava conversando com um rapaz ontem à noite, bem dessa ideia mesmo, que ele é uma pessoa de um coração muito bom, mas a bondade dele se expressa através daquele condicionamento que diz assim, leva uma xícara de açúcar para o vizinho, faz isso para o outro, fica indignado quando um tem condição e não ajuda o próximo, e briga com ele antes de pensar assim, igual o seu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas falou, que eu disse a ele ontem, se você acende sua luz, você não ajuda um nem cem, você ajuda a terra inteira. Exatamente. Então pede para ele explicar por que, que não é egoísta cuidar de si. Porque cuidar de si mesmo é amor por si mesmo. É a manifestação do amor. Ninguém consegue amar verdadeiramente e incondicionalmente ao próximo, sem dar amor a si mesmo. Quem dá aquilo que não tem é ladrão. Boa. E essa é a resposta. Essa é a diferença. O egoísta não cuida de si mesmo e quer que os outros cuidem. O amoroso, ele cuida de si mesmo para transbordar em força e luz e dar muito mais do que um peixe. Ensinar a forma exata de pescar. Fique claro, aquele que dá o que não tem é ladrão. E nisso ele foi contundente. Nossa. Fala mais um pouco aí do que você sentiu assim vindo dele nessa expressão, dessa palavra, dessa colocação. Ele está sorrindo. A forma dele sentir, dele pensar, ele é muito autêntico, muito firme no propósito que ele tem e sabe realmente o que ele faz. É mais do que lei, é vida. O que ele passa de energia é mais do que só lei. É a sensação de vida. É uma energia muito boa. Quando você fala de energia muito boa, o portal hoje é 11/11, né? De 2016. E sei que não tem nada a ver, mas que eu vou perguntar, mas pelas coisas que ele passa, tá meio um pouco universalizado e até não tem mais além do universo para ir, né? Mas tá um pouco além das crenças e da cultura da Terra e desse meio, né, onde as pessoas se expressam através dessa roupagem, os espíritos. Ele seria, então, um que as pessoas chamam de extraterrestre. Ele riu e disse que ficaria mais adequado um multidimensional, uma vida multidimensional, porque os universos são dimensões, dimensões dentro de dimensões. E tudo e qualquer coisa que seja fora da matéria terráquea é extraterrestre. E todas as dimensões estão fora dessa visão meramente material que a maioria de nós tem. Portanto, ele pode ser comparado com um extraterrestre, se assim satisfaz alguns. Mas a realidade dele é multidimensional. É um ser multiestelar, multidimensional. Já não é só uma semente. Ele já é a planta florescendo, no florescer das consciências. Foi o que ele disse. Uau! Por que, na visão dele, as pessoas hoje preferem a cama do sofrimento do que procurar libertar-se do apego às posses, paixões e desejos? Porque o medo mantém cada um aprisionado nos padrões de zona de conforto. O medo da mudança é muito grande. Mudar é assustador. E aí começa a usar vários amortecedores, vários limitadores de velocidade para não mudar. Porque o desconhecido é apavorante. E principalmente porque teme a própria força. Porque se reconhecer que é responsável, se reconhecer que carrega em si uma grandeza e uma força, vai se questionar por que sofreu tanto, desnecessariamente. É o fugir de si mesmo que há muitos milênios tem feito este planeta se manter na obscuridade, no desequilíbrio. Está se encerrando esse tipo de ciclo. E nesse novo portal, a luz multidimensional está plena, a força angelical está plena, e o aeroporto intergaláctico está pronto. Prepare que aqueles que estiverem dormitando nos seus leitos de conformação serão despertos e talvez de uma forma não muito agradável. Uau! Então, daí surgiu uma ideia. Eu falei, pronto. Para libertar da paixão, da ideia de gostar de uma coisa mais do que da outra, mas antes disso eu disse a ele, isso só torna a gente um pouco assim, limitado de acreditar que nossa família real é aquela do ninho onde a gente cresceu. E já está na hora de expandir um pouco essa visão. O que, que ele diz? Como que o pessoal pode começar a praticar isso sem medo de solidão, de não pertencer a lugar algum e achar que isso é feio? Pertença a si mesmo. A melhor forma de estar sempre em boa companhia é estar com você mesmo. Aceite-se. Ame. A primeira etapa é essa. Porque todo medo é ilusão. e a ilusão de não se aceitar. A ilusão de que você é um ser humano encarnado gerando um espírito. Quando a realidade é o oposto, você é um espírito indestrutível, imortal e já iluminado, que está se escondendo nas suas trevas, se cobrindo com seus mantos de medo e ilusão. Descubra-se e esteja em paz. Aceite-se e esteja em paz. Harmonize-se e esteja em paz com todas as coisas e todos os seres do universo serão seu amigo. Do momento que você é o seu melhor amigo, você se torna amigo de todas as coisas. Esse é o primeiro passo. Harmonize-se em si mesmo. Desperte, porque você faz parte desse universo. Você merece estar aqui. Então, daí pronto, estava dizendo, do exemplo que eu dei ontem também, dessa ideia de a gente se libertar da paixão, da preferência por uma coisa e por outra. Daí eu disse assim, se fosse colocar um juiz, fosse colocar na sua frente ali a sua mãe e a mãe do cara que te roubou e roubou sua família e passou você para trás, e ele dissesse, uma delas tem que morrer, quem que você vai escolher? Então, ele disse, não só eu, mas eu espero bem que todo mundo vai escolher que é a mãe do ladrão. Né? Então eu sei que é um exemplo meio extremo para quem está ouvindo, mas assim, eu não sei se até foi inspiração dele ontem. Que ele disse é o cérebro. Ele tem um fator reticular nele, onde te faz dar atenção a uma coisa ou outra até para manter o seu equilíbrio de atividade. Sempre haverá escolha entre uma coisa ou outra. O que não é necessário é o abalo, é a não aceitação dos fatos e da realidade. Claro, acho que ele me interrompeu bem por isso, né? Exatamente. Claro, para ver que a gente tá na mesma linha de pensamento. Porque daí eu falei para ele assim, por que que você não fala pro cara, não é você que vai matar? Se for morrer, quem vai morrer já tá escrito que ia morrer. O que eu falar não vai fazer diferença nenhuma. Né? E aí a gente volta naquela ideia que ele falou. Existe essa cumplicidade do outro lado, em termos da perfeição das leis de Deus, que não abre espaço para falta de confiança. Exatamente. É o que ele tá, tirou a espada e ficou com ela assim erguida. Porque a espada também é um símbolo de confiança. Exatamente porque a espada não se move sozinha. A mão que está por trás da espada é a que a conduz. E essa espada chama-se responsabilidade. Então, o saber, ele causa a todos uma responsabilidade de utilizá-lo como um barco para atravessar de um lado até o outro e quando chegar do outro dizer adeus ao barco. É só uma ferramenta. Isso. Claro. Vocês estão realmente os dois aí numa sintonia muito boa. E essa espada que ele levantou, eu tive a ideia de que era o quê? Era ele dizendo, se a espada faz o que faz, tem alguém controlando a espada. E alguém seria Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E quando a causa é infinita, o efeito também o é. Uau. E existe uma diferença básica entre infinito e eterno. E ambos caminham juntos, formando a flor sagrada da vida. E é você. Vida eterna indica longevidade do tempo. Vida infinita, completitude, muito além dos espaços. Repetindo, vida eterna induz a uma certa crença no tempo. Vida infinita traz uma completitude que é muito acima de qualquer espaço. Tranca ruas das sete encruzilhadas. Tem até no Evangelho, até quero que ele comente, uma parte que o Pilatos diz assim: eu tenho o poder de te crucificar ou de te libertar. Então não vais me responder? E daí Jesus diz assim: não terias nenhum poder sobre mim se não fosse dado do alto. Uau! Pronto. Você quer que ele comente sobre isso? Tá esperando terminar, né? Tá bom. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. É similar àquele que é necessário que haja o escândalo, isso. Mas ai daquele que o provocar. Isso, ai da quem por quem o escândalo vier. Exato. É mesmo. Também vem a se unir a uma palavra de um apóstolo que disse que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Demonstrando simplesmente a responsabilidade de cada um com o mundo que cria para si mesmo. Já se sabe nessa atual atividade do planeta que as pessoas, as coisas e até as circunstâncias são frequências vibratórias que vão se condensando e manifestam. Mas acima disso existe uma norma, um alfa. Nessa norma deu-se o nome de Criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, e que normalizou, que colocou a norma do Criador em tudo. Todos têm escolha em suas ações. As leis existem para que harmonize tudo, mas cada um é responsável por si próprio e pelas ações e também pelas consequências dessas ações. Em cada uma dessas passagens ficou bem claro isso. Cada vez que se sai da norma, uma consequência de dor pode ocorrer. E é justamente aí que ele demonstrou com o exemplo da espada, que a mão que conduz a espada é responsável de estar ou não dentro desta norma divina. E a função de cada um é estar em sintonia total com essa norma, para que possa ter realmente harmonia dentro dessa sinfonia universal. Uau! É. Foi clara a resposta dele? Foi, foi. Inclusive, mãe Ângela, está em congruência com duas coisas. Primeira, com o espiritualismo ecumênico universal, que diz que não existe livre-arbítrio, e existe, mas a parte que existe livre-arbítrio é que você só pode escolher como você se sente a respeito daquilo que acontece. Porque causa primeiro de todas as coisas é Deus, né? E a segunda Exato. Coisa com a qual ele está em congruência é com o que disse naquela série do Novox, de Actrix, o elemental da quinta dimensão, que disse assim, onde existe o Deus gerador, onde o Deus criador se distanciou, e aí ele achou que ele que era Deus, criou tudo a sua imagem semelhança, fez coisas, criou o que ele criou ali, foi coisas insustentáveis, aberrações, mas foi fazendo o melhor que ele podia. Daí aconteceu o quê? Vieram os co-criadores, começaram a infiltrar esse sistema, para agora, então, as pessoas poderem se libertar dessa forma de prisão. Como? Através das provas e expiações. E aí chegou no que ele falou. Quando você não precisar mais, quando você deixar de gostar da lama, então, quando for provado, você não vai ficar contrariado com aquilo que acontece, porque você sabe que existe uma causa primeira, está acontecendo para você realmente aprender que você ainda gosta de sofrer, gosta de lugar de sofrimento, então não tem para onde você ir. Ele disse que isso até no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Isso. Foi, foi. Uau. É a famosa Maya. Uhum. Que é o mundo de ilusão, que cada co-criador cria a sua própria ilusão. E isso acontece na mente. O mistério da vida, causa primeira de todas as coisas, não pode ser resolvido com a mente. Oh. Só com a sua mente você não vai saber o propósito total da sua vida. Mas você tem sim a norma do Criador. E todas as verdades são ditas por todas as bocas em todos os tempos. De milênio em milênio, surgem muitos falando a simples verdade. Então, é natural que as palavras de um tranca-rua das sete encruzilhadas estejam em ressonância com muitas outras mensagens. Uhum. Carregam em si, no bojo, a verdade. Sempre. A causa primeira de todas as coisas é infinita, indestrutível, imortal, infinitamente sábia, infinitamente misericordiosa. Claro que sim. É a causa da sua existência. É o seu alfa e o seu ômega. Não acredite que você esteja nessa jornada para se iluminar. Você já é iluminado desde o princípio. Mas saiba que você entrou nessa jornada para se reconhecer e fazer melhores criações. Na graça de Deus. Ele está rindo e disse, provavelmente o ego do buscador ficará satisfeito com a minha resposta. Vamos ver se vai fazer alguma coisa com isso, né? É. Mas tá certo. Então, nessa nota, pergunta para ele se seria o momento de a gente começar a fazer o fechamento desse encontro, que espero que seja dois encontros já, que já fizemos hoje de muitos, mas se ele tem algum assunto que ele gostaria de tratar, que eu não chamei à tona com qualquer questão que eu tenha feito. Ele disse o seguinte: mova seu centro de operação da sua mente para o seu coração, para o seu ser. Se a mente funcionar como centro, perguntas e mais perguntas surgirão. Com perguntas você não vai me conhecer. É só com a consciência que você pode me conhecer. Se você operar com seu coração, consciência, entendimento, acontecerá esse reconhecimento em você automaticamente. E as perguntas vão começar a se dissolver. Como quando o sol nasce, a escuridão vai simplesmente desaparecendo. Quando a sua consciência acontece em você, o entendimento acontece automaticamente. Você começa a entender as coisas mesmo antes de surgirem perguntas. Como aconteceu agora. As perguntas vão se dissolvendo. E somente quem realmente experimentou essa conexão saberá exatamente o que eu quero dizer e nominar por consciência. Você não precisa mais, você pode deixar de se preocupar com Maia, com a ilusão, com os amortecedores da verdade, com os limitadores da velocidade da sua evolução. E isso é o bastante. Esteja no seu êxtase pessoal. Você é luz, está na luz, age na luz. Prospera na luz. E a cada vez que você enriquece alguém através da luz que você recebe, você cria mais capacidade de receber luz. Permita que o fluxo desse êxtase seja vivenciado. Porque não é algo que você vai adquirir de fora. Êxtase é o bem-estar, o estar no bem. Nesse minuto, nesse exato agora. É a sua natureza. É a sua herança transcendental. É você, vivente e atuante nessa sinfonia maior. Vibrando harmonicamente com o Criador. E durante os próximos dias, experimente parar de usar os seus amortecedores da verdade. Pare de usar esses limitadores da sua velocidade existencial. E por um minuto por dia, retorne a esse êxtase de paz, de tranquilidade e de confiança na vida. Faça isso na vida cotidiana. A felicidade que acontece na vida, nas vidas, não é algo que acontece do lado de fora. É exatamente esse êxtase de viver, de estar bem no bem, para o bem, com o bem e agindo bem. Os executores das suas agendas pessoais agradecem. Vai facilitar e muito os bons encontros na sua vida. Em especial o encontro com a sua própria felicidade. Tranca Ruas das Sete Encruzilhadas acaba de fazer um gesto de despedida, sorridente, e disse que quando houver uma nova oportunidade, ele retorna a ter contato conosco. Graças a Deus. Eu, em nome de todos que ouvem, agradeço e, com a permissão dele, vou fazer uma oração. Eu, junto com todos, né, que vão ouvir e vão mentalizar no coração e vão emanar o mesmo significado. Pergunta o que é que ele acha. Já foi embora? Não, ele está aguardando com uma ligação mental com você, porque ele vai fazer a oração com você. Oh. Então é assim a oração. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja nascido Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus. Durante a sua oração, ele fez a oração da forma dele. Ah. E sorriu e disse que quer contar uma historinha para você. Vamos lá. Numa família existia um ancião que não se contentava com absolutamente nada. Sempre muito teimoso, emburrado. Independente do quanto a família tentasse deixá-lo feliz, de bom humor, ele continuava emburrado. Os filhos, os netos iam visitar, tentavam animar. E ele permanecia sempre do mesmo jeito. De repente, um dia, da noite para o dia, ele se tornou muito gentil, muito alegre. E a família ficou chocada com tamanha transformação. Uma das suas netas criou coragem e perguntou: mas, vovô, como foi que você mudou assim tão de repente? O velho, muito sorridente, disse: Por toda a minha vida eu fiz o melhor que eu pude para conseguir ter uma mente contente e nunca consegui. Agora eu decidi ficar contente com a mente que eu tenho. Essa é a historinha mais bonitinha do seu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Uau! Maneira mesmo aí. Aqueles que querem realmente ser felizes. Tenham amor incondicional por si mesmos. Não esperem a iluminação da mente. Aceitem a mente como ela é, como ela está. E vão se impressionar com a melhora da iluminação que vão ter. Uau. Como dizem os grandes guardiões, boa noite. Boa noite, graças a Deus. Salve seu Tranca-Ruas, graças a Deus, louvado seja. E uma coisa que ele deixou também, eu vi de valor nesse encontro nosso, foram assim, muitas coisas do ensinamento do Buda, né? E uma delas é no caminho óctuplo. Óctuplo, ele cita o entendimento correto, né, como uma das ferramentas necessárias ou estado de espírito para o caminho da libertação. E para si, qual que foi a essência assim, que mais você viu assim, sobressaindo? Sobressaiu a poderosa autenticidade dele. Que me ensinou a acolher a minha própria luz, a aceitar a minha luz como ela é. E aprender que no meu dia a dia eu posso realmente ser aquilo que eu sou e caminhar como eu já caminho e fazer as coisas do meu próprio jeito. Me amando, me respeitando e iluminando as minhas sombras um pouco. Para que eu possa amar essas sombras a tal ponto que, como diz aquela musiquinha, metade de mim é amor e a outra metade também. Graças a Deus. Agora, parte técnica, mãe Ângela. Você tem evidência, obviamente. Então, como é que foi quando ele chegou, durante e agora que terminou? Agora tá só o meu amigo Tranca já retornando, já avisando que vai retornar para a posição dele na segurança, né? Na minha segurança, na segurança do terreiro, com as equipes dele, que eles jamais, eles não andam sozinhos, eles têm todo um grupo de trabalhadores, né? Alguns que dependem deles e outros dos quais eles dependem. Então, é uma reciprocidade constante entre todos os guardiões e entre os guardiões e seus comandados. Claro. Foi um trabalho em equipe muito bem alicerçado. Ele veio sendo preparado há bom tempo, há muito tempo realmente, para que chegasse a esse momento com tranquilidade e todos nós seguros, tranquilos, recebendo na medida que a gente já permite receber, né? Então, é muita energia, uma energia muito dourada que ele recebia e ia passando, aumentando a potência dele mesmo. E se deu para notar que não era uma só assim, a vontade de um guardião de se manifestar e comunicar alguma coisa. Era mais que isso. Como ele disse, havia uma energia muito grande envolvendo a gente e essa energia acabou impregnando toda a conversa e vai realmente as pessoas que ouvirem essa conversa nossa, possivelmente vão sentir a emanação desses guardiões. Muito, assim, pessoal, mas muito forte, muito lúcida. E como luz e lucidez caminham juntos, são trabalhadores da luz, incentivando a nossa evolução para que a gente não caia nas trevas a partir do momento que a gente se respeite, se valorize, se ame. Porque o único motivo para que se caia alguma treva é justamente essa falta de respeito consigo mesmo, essa falta de centrar no seu centro pessoal, né, de você estar em você mesmo, todos os seus corpos, todas as suas vibrações na mesma frequência. Coisa que ele, desde o início da nossa conversa, ele veio demonstrando na prática, tendo a sincronicidade e fatos acontecendo que iam demonstrando na prática aquilo que ele ia dizendo. Nossa. Nós que vivemos a experiência juntos, percebemos isso. E dentro daquilo que eu vi, foi exatamente isso que ia acontecendo, um fluir de energias muito grande para centrar bastante nós dois e a gente está bem seguro do propósito desse trabalho. Uau, graças a Deus. Né? Ficar exprimindo assim, a luz era dourada, os olhos do tranca-rua que estava aqui junto comigo, ele iluminava. Saiu um clarão dos olhos dele. Cada vez que ele recebia o ditado, né? O outro passava a mensagem para ele, ele passava através dos olhos e dessa conexão que eu tenho com ele. E eu percebia muito quando vinha a resposta pelo o quanto que os olhos do tranco iluminava, cara, parecia dois faróis de luz. E ele sorria o tempo todo, achando muito bom a forma que ele estava podendo cooperar com o companheiro, com o semelhante a ele. Uau! Você chegou a ter algum visual do senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas? É o que eu te falei, ele apresentou uma roupagem meio que árabe. Ah, é realmente. Turbano. E que idade, mais ou menos, você acha que colocaria ele? Na faixa dos 30 anos, mais ou menos. Entendi. Bastante atlético, bastante robusto. A roupa não deixava eu ver muito o físico, mas dava para perceber pelo braço, assim, uma forma bastante atlética, o rosto dele bastante másculo, aquela barba assim meio por fazer. E o sorriso. Cativante demais o sorriso dele. O olhar muito tranquilo, embora não assim, ele não demonstrava muito emoções, não. Ele é meio que frio, sabe? A sensação que eu senti, né? Assim, uma frieza. Ele fala, mas não se emociona com o que ele está falando, não se empolga nada. Ele simplesmente parece que aqui é o natural. De tudo. Tudo é muito natural. Claro. Foram essas as percepções, a coisa do como chovesse luz, mas não essa luz comum, era. Eu não sei se alguém já percebeu, quando a gente olha assim no vazio, começa a surgir umas bolinhas de luz brilhando. Parece que. Eu não sei explicar bem, como se a poeira brilhasse. Nossa. Tinha o tempo todo no ambiente esse tipo de coisa. Parecendo chuviscar da televisão quando está fora de qualquer canal. só que mais ameno. Claro. E foi dentro desse chuviscar que eu comecei a ver a forma que ele plasmou para se comunicar. Entendi. E essa roupagem e depois, de árabe não cobre o rosto, né? Não, ele estava com o rosto descoberto, embora aquele turbante pegava por baixo do queixo e dava a impressão que qualquer hora ele podia puxar e cobrir o rosto com aquilo. Entendi. Mas ele estava com o rosto descoberto. Tá. Deu para ver bem o rosto dele. Claro, pois não. Você estava falando? Bom, é isso, né? Você viu isso. E o seu tiriri estava presente? Não, não senti a presença do seu tiriri no ambiente. Eu senti a fluência, a energia dele, mas não a presença plasmada, não. Claro, entendi. E você falou que houve nesses 4 dias uma ajuda de uma amiga de longa data sua, que hoje, não sei se é sua guardiã, mas vive no mundo espiritual. É, mas ela sempre pede que não seja dito o nome dela. Mas o que ela falou? O que tinha que fazer, que ela falou que tinha que fazer? Todas as preparações, né, de segurança para que a conexão ficasse firme. É, realmente. E que eu conseguisse realizar realmente o experimento com tranquilidade. Isso 4 dias atrás? Isso, há 4 dias atrás. E aí você já estava esperando eu vir com essa informação? Já. Que louco. Eu tenho o costume de quando eu tenho alguma informação assim, eu fico em silêncio. É. Porque se ela é real, realmente acontece. Claro. Se for alguma fantasia mental minha, não acontece, aí eu sei como me educar. É uma ética que eu carrego comigo desde o início do meu desenvolvimento. Sempre que a espiritualidade me fala alguma coisa, me orienta alguma coisa, eu cumpro com meus guias aquilo que é para ser feito e aguardo. Porque a própria espiritualidade tem seus meios e eu não preciso interferir em nada do que é verdadeiro. Claro. Uma intuição. E isso me dá muita segurança. Acabei vivendo na minha vida muitos milagres, muita surpresa boa, oh, de confirmação daquilo que eu realmente sou, daquilo que eu sei fazer. Isso me fortifica bastante na minha conduta comigo mesmo, na minha conduta com os meus guias. E como dizem, né, a minha ética não é estética, ela é... Não é ego? Não é estética. Tá, entendi. Olha, minha amiga, muito obrigado, viu? Eu sei que tem muita gente pedindo diálogo com o Mirim. Com quem foi a outra entidade sua? Eu acho que o Pai João. Não lembro qual que era. Nós vamos começar a trabalhar nisso em breve. Uhum. Nós temos já no sábado agora um compromisso que foi marcado pelo Mirim. Ele vai bater um papo e vamos caminhando aí no trabalho com a fé em Deus, com essas inovações que estão surgindo. Vão surgir mais algumas inovações muito favoráveis, uhum. Isso pelo menos eu posso dizer. Que sobre o que eu conversei com você na colônia, onde tem a casa de cristal. Exatamente. Entendi. São inovações e que vão dar mais flexibilidade ao trabalho dos diálogos, uma amplitude maior para o trabalho, uma abertura. Pronto. O que eu estava dizendo, né? Vão ter inovações, novidades muito boas dentro do processo aí de trabalho do diálogo com os espíritos, coisa que já está programada. Nós vamos estar aí com um 2017 bastante ocupado, muita coisa para fazer. Sim. Aí se eu posso já, né, colocar sem informar. Isso. E um abraço para o Rio de Janeiro e um abraço para o Piauí. E um abraço, né, para todos aqueles que vão se engajar nesse trabalho através dessa flexibilidade que está acontecendo, essa forma eclética de trabalho, onde todos são bem-vindos para trazerem suas mensagens em favor da humanidade toda, em favor de si próprio. E graças a Deus. Ó, Angela, ele ainda tava aí falando umas palavrinhas, né? Não, o que tava falando comigo era o seu tranca-rua daqui, da casa. Ah, que coisa boa. Mas certeza que já pegou lá na linha direta. Mas são palavras assim, até queria aqui agradecer, tá, ao seu tranca-ruas aí, porque eu agradeci ao tranca-ruas das Sete Encruzilhadas e o tranca-ruas... Esse tranca-ruas, se é um amigo, ele é de qual linha? Ele é um Sete Encruzilhadas também. Ó, então agradeço a ele muito, tá, o trabalho executado, a presteza, né, a dedicação e a exatidão na transmissão das mensagens, que certamente, por mais que seja útil a muita gente, foi útil para mim. Graças a Deus. Louvado seja. Então a você também, meu obrigado, e vamos ver o que o futuro reserva, levando um dia de cada vez e vivendo aí segundo aquilo que a gente vai aprendendo e faz sentido. Graças a Deus. Vamos em frente, vamos cada vez melhor, cada vez mais felizes conosco mesmo, cada vez mais centrados naquela verdade que nos movimenta, e alcançando as verdades maiores do que nós, né? Porque tudo é aprendizado. E estar bem consigo mesmo é fundamental num trabalho como esse. Louvado seja. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Louvado seja. Graças a Deus. Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenância de Ogum. Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenância de Ogum. Sua coroa que ele deu foi Oxalá, sua digina que ele deu foi Omulu. Pois salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Pois salve o sol, salve a estrela e salve a lua. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Inaína Mojubá, Inaína Mojubá, Inaína Mojubá, Inaína Mojubá. Saravá seu tranca-rua, que é o dono da gira no meio da rua. Cobalaruixo. Laruixo, salve seu tranca-rua. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza. Somos todos instrumentos da luz, receptáculo de luz para distribuir a luz em favor de quem queira recebê-la. Então, cada um cumprindo a sua parte.